Nosso encontro de ontem foi dedicado a essa leitura, esse mapeamento do campo de discussões sobre a criminologia. Há uma primeira perspectiva biológica, que são perspectivas que tentam encontrar no homem, no indivíduo, a causa da criminalidade. É uma discussão que beira tratar crime como doença. Em alguns casos, literalmente, trata-se crime como doença. Uma primeiríssima perspectiva tenta encontrar causas puramente biológicas, não é? Entendendo essa biologia rapidamente como não só causas fisiológicas, mas também como causas comportamentais associadas fundamentalmente ao conceito de instinto. Entendendo o instinto como uma causa natural, uma causa inata, porém, nada que seja uma consequência da sua trajetória no mundo, de um processo de aprendizado ou coisa parecida. Algo inato, como se houvesse uma tendência inata ao crime. O grande problema dessa escola é explicar se é instinto. Veja, todo e qualquer marsupial, quando nasce, vai para a bolsinha de mamãe. Toda e qualquer tartaruguinha, fora uma ou outra que é uma idiota completa, quando nasce vai para a água. Como você explica então que no crime são poucos os que cometem? Se é instinto, todo mundo deveria ser, no fundo, criminoso. É a partir dessa crítica que as coisas começam a ser repensadas. A segunda hipótese é a partir de uma biopsicanálise, por assim dizer. É de um encontro das duas teorias. De você buscar causas ainda no homem, porém a partir de um processo de um certo aprendizado, de uma certa experiência no mundo. Para isso, requer que você faça a distinção entre instinto e pulsão. O crime passaria a ser uma questão pulsional, propriamente dito. Mas que encontraria ainda, de acordo com algumas leituras, um componente mesmo biológico, um componente patológico. E haveria uma terceira perspectiva, essa da psicologia mesmo, que retiraria completamente aspectos inatos no comportamento. Trabalharia só mesmo a questão da construção. Então. Outro autor que eu não comentei, mas que é muito interessante nessa perspectiva, até porque ele é um autor mais atual nessa leitura psicanalítica, é um médico inglês chamado Winnicott. Winnicott é muito estudado também para quem trabalha com empresa e criança e adolescente. Psicanalistas que tratam de criança e adolescente, sobretudo, porque existem dois autores que trabalham com criança. Freud nunca analisou criança. A produção da psicanálise, ela é muito ligada à prática da clínica. Então, depende muito de quem você clinica para poder produzir uma teoria em cima disso. E Freud tratava de adulto. Quem começa a tratar de criança, em primeiro lugar, é Melanie Klein. E, em segundo, mais recentemente, Winnicott. Winnicott era pediatra. Ele dá um salto que vai da pediatria, dessa leitura médica da criança, até a psicanálise. Ele, portanto, trata 100% dos pacientes dele são crianças. 100% do desenvolvimento da psicanálise dele é com base em crianças. O que ele tem de diferente com relação a Freud e o que tem de interessante para a criminologia é que, por tratar de criança, ele acaba criando uma espécie de modelo básico para a análise da psique humana diferente do de Freud. Qual é o modelo de Freud? É de que toda criança, quando nasce, é um perverso polimorfo. Para o Winnicott, não. Ele abandona esse modelo, desse trauma original, como sendo esse recalque absoluto. Esse recalque que será a base para todo e qualquer outro processo de autocontenção das funções. O que ele trabalha é um conceito de constituição do self, do você mesmo, do self. É um conceito próprio dele. E ele associa o comportamento criminoso ao que ele chama de falso self. Falso self. Um falso eu mesmo. O conceito de falso, nome dado ao conceito de falso self, talvez nem seja o mais adequado. Porque se eu digo falso self, você imagina que haveria um verdadeiro. O falso self não é propriamente um eu duplo, um eu contrário, um eu verdadeiro que estaria preso aqui dentro. É diferente. O falso self é uma espécie de personalidade reativa ao mundo. Como você você desenvolveria essa personalidade reativa ao mundo, reativa ao ambiente à sua volta. Entendendo o ambiente, as relações humanas e também, numa escala maior, as relações sociais. É porque para ele, toda criança quando nasce, ela tem uma ilusão de onipotência. Enquanto Freud trabalhava uma marca originária, uma marca inata da criança, como sendo a perversão polimórfica, o Winnicott trabalha a ilusão de onipotência. Por que o recém-nascido teria uma ilusão de onipotência? Porque ele não tem a menor ideia do eu e do outro. A criança, quando nasce, ela sequer enxerga muito bem as coisas. Ela não tem a menor dimensão de espaço. Já viu o PT deitado aí? Você bota um neném deitado nessa mesa, ele fica tentando pegar a lâmpada. Sabe, ele tenta, ele não consegue, claro. Mas ele acha que pode, porque ele não tem a menor noção de distância. É como se ele não tivesse a noção do eu e do não eu. Na verdade, você constitui a noção do eu para si mesmo, a noção física de si mesmo, a partir da descoberta das limitações em você. Descobrir-se como um ente diferente do resto do planeta é descobrir-se como ser limitado. É na frustração do não alcance das coisas que você constitui a si mesmo, o seu self, a sua psique básica do comportamento consciente e inconsciente. Olha, um grande exemplo da ilusão de onipotência é quando o Winnicott discute a relação da criança com o seio materno. Já que a criança, e veja, há uma relação entre mãe e o recém-nascido, que se não fossem as circunstâncias da maternidade, seria um tipo de comportamento facilmente classificável como doentio, como obsessivo. Porque é normal em mães desenvolverem uma relação tal com a criança que ela consegue antecipar determinados apetites e sensações da criança. Qualquer um que vê um recém-nascido, olha aquela cara, uma forma específica dele se movimentar, de gesticular, e não tem a menor ideia do que a criança quer, pois a mãe sabe. Incrivelmente sabe. É algo que você poderia, não pensando naquela divisão que nós fizemos, expulsão, instinto e tal, mas chamar de instintivo. Um saber instintivo, um saber sensível, um saber que a mãe não consegue sequer codificar em discurso, mas que é operacional, que é fácil. A mãe, portanto, gera com relação à criança um certo comportamento que alimenta a ilusão de onipotência da criança. Como assim? A criança sente fome e ao menor sinal de choro, de repente aparece um peito enorme na frente dela, de onde sai comida. Para a criança, que não tem a noção do eu e do não eu, que acha que ela e o mundo são uma coisa só, é como se ela interpretasse o peito como uma consequência da vontade de comer. Como se o peito fosse criado por ela. E não fosse uma coisa de fora dela que aparecesse ali para supri-la. O comportamento da mãe, que satisfaz a criança diante da menor insatisfação durante um certo tempo, até alimenta isso. E alimenta de forma obsessiva. Obsessiva. O que é muito bom para a criança. Você só não pode chamar esse tipo de comportamento obsessivo de doença, porque se não fosse ele, o processo de adaptação da criança ao mundo seria violento. Por que violento? O crescimento saudável depende do que o Winnicott chama de a mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É essa mãe que, nesse comportamento obsessivo, ela funciona como uma espécie de amortecedor do processo de adaptação da criança ao mundo. Porque esse processo de adaptação, o processo de crescimento, o processo de construção da psique, é necessariamente frustrante. Porque se quando você nasce, você tem a ilusão de onipotência, você e o mundo são uma coisa só, é como se você achasse que você é Deus. Que você sentisse as coisas como se realmente acreditasse que é Deus, por exemplo. E aos poucos vai descobrindo que não é Deus. Só pode ser um processo frustrante. É que nem o exemplo que eu dei agora. Uma coisa é você nunca ter carro. A outra é você ter carro e pede. Depois que você acostuma. É uma sensação de frustração. Frustração por perda. Por perda de um conforto. Aí nós começamos a sentir perda desde o nascimento. Algo ligado a Freud, que o Winnicott usa, e muito, é algo produzido por um discípulo de Freud, que é o trauma do nascimento. Na vida uterina, veja, o que é a vida uterina para todos nós? E a memória de vida uterina. Na vida uterina, você vive num lugar escuro, quente, aconchegante, lugar onde você possui não agressões do ambiente, o ambiente raramente lhe agride. As agressões causadas pelo ambiente, ao feto, são apenas agressões causadas ou por distúrbios bioquímicos da mãe, drogas, cigarro, etc., ou então por lesão física à mãe. Já que não é todo dia que acontece isso, no geral, não é? A criança tem um ambiente bem protegido ali dentro, de pouca agressão. O cordão umbilical garante a satisfação imediata de todas as demandas do corpo. Todas as demandas do corpo. É a própria ilusão do paraíso. Aí um belo dia, sem mais nem menos, vem uma luz filha da mãe, tiram você do lugar quentinho, cortam o troço que garante para você a satisfação imediata das suas necessidades corporais e ainda te dão porrada, que é para você ver direitinho, vai se tocando de que mundo você veio parar. A condição máxima de ilusão de onipotência é a vida uterina. Daí para frente é só frustração. Só frustração. Nós somos frustrados. A criança que cresce de forma saudável é aquela que consegue lidar bem com as frustrações. Que consegue adequar-se às inevitáveis frustrações. A mãe suficientemente boa é aquela que transforma o processo lento e gradual de frustração em algo aceitável para a criança. Algo que a criança possa, algo ao qual a criança possa, bem ou mal, adequar-se aos poucos. Adequar-se aos poucos. Um dia, a criança chora e o Senhor aparece imediatamente. E vem a ilusão de onipotência sendo mantida. Mas no dia seguinte, ela chora e o seio não aparece tão imediatamente. Ele leva um minuto para aparecer. Mas durante esse um minuto, a criança vive um minuto de angústia e frustração. Como pode? A minha mágica que faz aparecer seios não está funcionando. Como se ela pudesse converter as angústias dela na linguagem da mágica ou coisa parecida. Não é? Não está aparecendo. Mas depois de um minuto aparece. Esse um minuto foi a dose diária dela de pequena frustração. Como outras tantas. Se essas doses são pequenas, a criança pode ir se acostumando aos poucos com elas. O que se deve evitar é uma frustração muito grande. Uma frustração muito grande. Processos constantes de grandes frustrações. Porque se a frustração é numa dose excessiva, vamos dizer assim, numa dose maior do que aquela que você consegue processar numa boa, a qual você consegue adaptar-se numa boa, não é? Você acaba criando uma personalidade ultra reativa ao mundo, protetiva, como se todo o mundo fosse necessariamente agredir você. E o grau máximo de psique, de self reativo ao mundo, de falso self, é de fato a personalidade agressiva. É, comparado com Freud, Freud trabalha o processo de construção do self, do ego, da estrutura básica da psique, a partir de um grande e fundamental trauma. O Winnicott trabalha a partir de vários sucessivos, pequenos e pontuais traumas. Ao invés de um, vários. Todos eles ligados à frustração. O que é uma pessoa psicologicamente sadia para o Winnicott? É alguém que sabe lidar numa boa com a frustração. O que é um self-reativo? É o cara que não lida bem com a frustração. Ele produziu estudos também com crianças abandonadas. Isso é o mais interessante. Então, que tal pegar como modelo a criança sem mãe? Ou a criança que não teve a mãe suficientemente boa crianças submetidas à agressão dentro de casa, constante, etc, etc, etc. Enfim, um processo violento. São crianças que tendem a um comportamento violento. Esse arquétipo não é, veja, não é uma relação objetiva de causa e efeito. Ele também é, vamos dizer, muito ligado à ideia de pulsão desse caso. O próximo falso self, ele pode ser violento. Ele pode ser também só uma pessoa ultra-defensiva com relação ao mundo. Muito fechada, com dificuldades de relacionamento, como uma forma de autoproteção, como uma forma de criação de... como se ele botasse uma muralha funda, uma muralha fantástica em volta dele, que afastasse a todos. Às vezes, a muralha se pode falar violência nesse mundo. Às vezes, do calasse, do afastasse, do não relacionar-se com ninguém, propositadamente afastar as pessoas. Afastar as pessoas. Criança de rua. As pessoas olham e dizem assim, nossa, criança de rua é diferente, é abusado esse garoto. Tem o arte como criança, claro. O ambiente é extremamente hostil, a forma de sobrevivência no ambiente hostil é hostilidade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Só que há outras crianças de rua que não são tão hostis assim. Geralmente são crianças que, bem ou mal, pelo menos numa fase qualquer da vida, não tinha lá tanto motivo assim para estar na rua. Tinha um lar, uma casa que era suficientemente boa. Acontece muito com criança, cujo histórico dela é, num belo momento a vida vai muito bem, casa, está com a mãe, etc. Geralmente mais solteira, mas está lá cuidando do filho, sabe? Tem uma avó perto, a presença das avós, né? Em tribos antigas, em que homens e mulheres tinham de trabalhar mesmo, a avó é que sofria essa função da mãe suficientemente boa. É importante ter alguém perto da criança, sobretudo a criança pequena. Hoje, com família tendo que trabalhar todo mundo, a quantidade de mãe solteira em área pobre muito grande, faz com que as crianças sejam submetidas a abandonos. Fiquem perto de pessoas que não têm essa mesma relação obsessiva que a mãe tem com a criança. E, portanto, não conseguem criar um ambiente de adaptação lenta, gradual e progressiva às frustrações. Acaba incentivando o self reativo. Mas ainda assim, as crianças conseguem um ambiente minimamente razoável para crescer numa boa. Aí, um belo dia, a mãe arruma um namorado, que é aquele cara que já é um estereótipo. Enche a cara de cachaça, chega em casa e baixa a porrada nela e da criança. Aí você muda de ritmo nesse processo de constituição do self. Para o Winnicott, isso é fundamental, esse processo de proteção, até algo em torno dos 10 anos. Não que depois disso não seja importante. Na verdade, nós precisamos de amortecimento das frustrações ao longo de toda a nossa trajetória de existência. Mas durante a infância é o mais fundamental. É aquele cujos processos traumáticos de adaptação ao mundo, os processos de grande frustração, marcarão você de uma forma tal que poderá gerar uma espécie de repetição de comportamento. O outro dado sobre o inconsciente, que eu, por bizonhice minha, esqueci de acrescentar à narrativa do nosso modelo freudiano, é que o inconsciente tem um dado curioso. Ele não possui noção de tempo. Não há no inconsciente noção de tempo. A noção do tempo, a perspectiva do tempo, é algo da nossa consciência. Por não ter noção de tempo, é que, já viu essa coisa de filme? Que o cara vai fazer análise, senta lá e o analista olha para a cara dele e diz, fale-me de sua infância. E você fica aquela cara assim, pensando, mas que mané de infância tem a ver com a porcaria do problema? Eu estou aqui hoje porque sou corno. Virei corno há alguns meses. Na minha infância isso aí não tem nada a ver. É que, se você pensa que o inconsciente, se você parte da perspectiva de que o inconsciente não tem noção de tempo, isso significa que o trauma que foi gerado quando você tinha 3 anos, para o seu inconsciente, ele é um trauma absolutamente atual. Porque não há para o inconsciente a noção de já passou. Foi aos 3 anos. Mal comparando, é como a memória corporal, a memória dos sentidos. Sabe quando você come muita feijoada? Você come muito peixe com alcaparra. Você come muita tilápia com alcaparra. Você adora. Vê e tem uma verdadeira overdose de tilápia com alcaparra. Come tanto que passa o resto da aula, sabe, naquele... Veja que coisa agradável para se falar logo após o café da manhã. Semivômito, burpe, sabe aquela coisa voltando? E o seu estômago começa a revirar, começa a dar aquilo que a medicina chama de revestrez. Doutor, estou com revestrez aqui no burpe, estou com a ziquezira aqui. Você tem uma sensação ultra desagradável. Passa mal como nunca havia passado mal antes. Vomita até a alma. Tempos depois, é só você sentir o cheiro de alcaparra em cima de uma tilápia que você já começa a se sentir mal de novo. Sabe? É como se fosse a mesma coisa inconsciente. Sempre que há algo que simbolicamente o consciente pode associar a nova, o novo acontecimento ao trauma anterior, é como se isso despertasse as sensações, despertasse o mecanismo reativo àquele trauma antigo. Portanto, se o seu processo de trauma foi de uma ordem tal em que há um trauma excessivamente violento, cuja forma de resolução desse trauma foi você criar um mecanismo de defesa muito grande a ele, um sistema reativo muito grande, ou até mesmo violento. A tendência é que outras frustrações sucessivas, você associe a frustração nova à frustração antiga e tenha hoje a mesma reação de defesa que você teve no passado para lidar com aquele mesmo trauma. Tudo porque o inconsciente não tem noção de tempo. Isso é o que a psicanálise chama de repetição. Uma tendência à repetição de comportamentos. Uma repetição que se adapta simbolicamente. É o caso do sujeito que em casa, ele se vê muito traumatizado por mulheres. Ele foi corno uma vez, porque ele era muito romântico e tal, e a partir daí ele teve um desgosto muito grande. E aí, no trabalho, ele começa a tratar mal as mulheres, por exemplo. Como se toda e qualquer mulher fosse aquela por quem ele se apaixonou e que o corneou necessariamente. E que ele precisa, para poder espiar a humilhação sofrida, a sensação de rebaixamento, a sensação de nulidade de si mesmo, causada pela ruptura, pela corneada tomada, ele precise tornar-se opressor, como se você só resgatasse da sua condição de vítima, quando você se torna opressor. É ele repetindo um mecanismo de comportamento inconsciente, um mecanismo de defesa. Ele está se defendendo da corneada tomada, porém se defendendo em outro contexto, com outras pessoas, em outros lugares. Descobrir o código de funcionamento desses traumas, esse processo inconsciente de conduta, é descobrir o código da repetição de comportamentos. O homem violento, em tese, não é o cara que cometeu violência uma vez. O homem violento é aquele que possui um mecanismo de reação ao mundo, um mecanismo de ação no mundo, em que ele entenda, em que ele perceba, em que ele pratique ações violentas como solução dos desejos, solução das frustrações, solução das barreiras impostas pelo mundo social à sua vontade. É esse indivíduo, portanto, esse sujeito, numa perspectiva que pode ser classificada como psicológica, a la Winnicott, mais moderninha, mais recente que de Freud, que descobria o mecanismo de funcionamento do inconsciente, é o que realmente importa para essa perspectiva. Deu para entender isso? Não é lá muito complicado. Não é muito complicado. Isso, por sua vez, acaba consequência de Winnicott. Acaba concentrando a discussão sobre criminologia e sobre criminoso violento na ideia de infância. Olha, se o Winnicott tivesse certo mesmo, para pensar no que é a sociedade hoje, né? Porque a sociedade hoje é aquela em que a mulher, tendo que necessariamente ir para o mercado de trabalho, uma sociedade que tem uma quantidade muito grande de mães solteiras, e a mãe solteira, aquela história, ela não tem muita alternativa, ela é obrigada mesmo a rapidamente abandonar a criança no momento que ela mais precisa, a infância pequena, para poder sustentar materialmente aquela mesma criança. Isso é um passo muito bom para você começar a criar uma psique, um self reativo nas crianças, sobretudo em áreas pobres. Isso é uma leitura que permite associar um componente psicológico ao componente social. Ambientes sociais em que a ausência, quando eu digo mãe, é porque geralmente é a mãe que está ali, porque a mãe tem o seio, que é o alimento básico da criança. Então a mãe mesmo é figura fundamental. Mas pai também serve, pelo menos dos mais o menor, é alguém ali, não é? Alguém que nutra pela criança uma relação de afeto. As mães, segundo Winnicott, são muito mais eficazes nesse tipo de relação, por conta dessa relação quase doentia, dessa relação obsessiva que mãe cria com a criança. Relação obsessiva que começa a ser desenvolvida durante a gravidez mesmo. Da mãe que já vai se imaginando mãe, por uma mudança hormonal violenta que o corpo sofre e que implica também uma mudança de pensamento sobre si mesma. Então ela já vai se adaptando à ideia da maternidade. Mas se você soma as duas, olha o que acontece. É que, por um lado, eu já estou juntando o componente social e já emendando na próxima perspectiva aqui, que é falar de componentes sociais. Tem uma teoria disso, vamos dizer assim, mas no primeiro lado, eu digo assim, a criança que menos tem mãe suficientemente boa é a mais propensa à violência. Pelo aspecto social, é mais comum que crianças pobres não tenham uma mãe suficientemente boa do que crianças, né, classe média ou classe alta. Não porque a mãe seja menos preparada, porque pô, tem que trabalhar, tem que estar ausente, não tem jeito, ela não tem alternativa, sobretudo mãe solteira. Isso faz com que tenda a haver mais gente violenta em lugares socialmente desprovidos do que em lugares muito bem providos, por um lado. Agora, se por outro, eu continuo associando, como toda teoria psicológica, inclusive as contemporâneas, violência à frustração, o cara que pode ser mais frustrado é o rico, e não o pobre. Mais frustrado é o rico. Sabe por quê? Pensa só, eu não sei qual é a vida que você leva, né? Mas, enfim, que tal ser a rainha de Espanha? Né? Olha, a rainha de Espanha não anda de ônibus. A rainha de Espanha tem Rolls Royce, motorista. Para ir para onde quiser. Não vai precisar trabalhar se quiser. Os cerimoniais são muito poucos, porque a família inglesa está no plano real, já tem imprensa enchendo o saco. A espanhola nem isso, cara. Olha que legal. É uma vida muito tranquila, né? Eu não sei qual é a vida que você leva, mas entre a sua vida e a da realeza espanhola, eu acho que você poderia dizer que é desejável a vida da realeza espanhola, né? Agora, ainda que seja desejável, vem cá, sinceramente, você sofre por não ser a rainha da Espanha? Você está sofrendo agora por causa disso? Não está. Agora, quem tem um carro usado pode sofrer por não ter um carro novo. Quem não tem carro pode sofrer por não ter um carro usado. Sabe qual é a diferença? Você não sofre por ser a rainha da Espanha, porque nem espanhola você é. É algo absurdamente distante da sua realidade. É uma hipótese tão concreta na sua vida quanto a hipótese de você poder se desmaterializar e se materializar em outro lugar do mundo, o teletransporte. É tão plausível quanto para você. E, portanto, algo que não faz sofrer. Agora, se você fosse a sétima na linha de sucessão do trono espanhol, aí você ia estar sofrendo nesse exato instante por não ser a rainha da Espanha. Que está mais próximo de você, porque você pode. Que você pode. Dizem assim, nossa, olha que pobre cozinha, olha que exemplo, pobre, todo cozinha e feliz. Olha que sorriso que ele mantém, você reclamando da sua vida, com seus exemplos de virtude. Ao passo que rico, quanto mais tem, mais quer. Rico, quanto mais tem, mais quer, porque quanto mais tem, mais pode ter. Quanto mais você tem, mais você pode ter. Então, o campo do desejado para o rico é muito maior do que o campo do desejado para o pobre. É mais fácil o pobre ser feliz se você associar a infelicidade à frustração? É. O pobre é menos frustrado do que o rico. Por que menos frustrado? Porque ele sabe que não pode bosta nenhuma mesmo. Então, amigo, ele se contenta. Eu consegui R$5 hoje de manhã. O cara está eufórico. Está eufórico. Você se mete a mão no bolso e descobre que só tem R$5 no almoço, você, cara, como é que eu vou comer tilápia, cara? Sabe, você já... Sabe, você já entra numa angústia. Você vai comer o mesmo balmitex do cara pobre que está todo feliz com R$5, no mesmo lugar, mas você vai estar deprimido. Eu aqui comendo essa gororoba. E o outro feliz ali. Então veja que a relação de frustração ela muda. Qual é a diferença de um para o outro? É que num ruínico analisa o processo de constituição do céu. É muito eficaz se você parar para pensar no reativo, daquele que tem a ilusão de onipotência e que está o tempo todo tendo que minimamente adaptar-se ao mundo. Você que já é adulto pronto, você que já tem o seu self formado, que não está em formação, ou pelo menos não com a mesma velocidade que o da criança, você já tem uma boa noção entre o eu e o mundo. Você já tem a noção das suas limitações. Então veja que quanto ao aspecto da frustração, você tem dois mecanismos aí para explicar a violência. Um vale para o processo de formação, outro vale para já formado o céu. Um vale para quando você tem a ilusão de onipotência. Para quem tem ilusão de onipotência, quanto mais mãe, melhor. Agora, para quem já não tem a ilusão de onipotência, veja, o que pode alimentar, manter a ilusão de onipotência, é você ter muito dinheiro, é você ter muita potência social. Tanto é que nós temos casos de violência sistêmica na sociedade com pessoas envolvidas nos dois extremos do campo social. Violência que eu falo, aquela violência física, perversa, não é? Não estou falando da desonestidade, é da violência mesmo, para com o outro. Uma violência que pressupõe que você olhe o outro e não se identifique com ele ao ponto de reprimir ações violentas, não é? Ou que de alguma forma você acha que o outro é alguém plenamente violável por você. É dessa violência, violência física, violência letal contra o outro, nos dois extremos. É bando de playboyzinho da Zona Sul que vai espancar empregada doméstica achando que é prostituta e chama isso de diversão. Porque você pode. Pode. É uma ilusão de onipotência? Claro que é. Claro que é. Alimentada por uma sociedade que não pune? É. Agora, a criança pobre não sai necessariamente fazendo isso, a não ser que nutra-se nela também ilusão de onipotência. É possível nutrir no pobre? Claro que é possível nutrir no pobre. Caso traficante, você manda na favela, você de fato pode muita coisa na favela. Tudo depende de fato do quanto a sociedade alimenta em você a ilusão de onipotência. Tudo depende do quanto você acha que pode. A ideia de que o rico, quanto mais tem, mais pode ter, e por isso é mais desejante, e por isso também é potencialmente mais frustrado, porque desejos são ilimitados, mas recursos para adquirir os desejos não são ilimitados, aí, por mais que você tenha dinheiro. Chega uma hora que não dá, chega uma hora que você chega no limite. Ele é mais potencialmente frustrado também. Mas isso depende não das condições de fato materiais, mas do quanto você acha que pode. O quanto você acha que pode. Tem gente que está na empresa como office boy, mas acha que vai chegar presidente um dia. Posso, sou muito bom, sou batalhador. Aí ele cita um ou dois casos, só tem um ou dois na história da humanidade mesmo, de alguém que de zero à esquerda na empresa vira presidente e tal, né? Mas o cara sabe o que ele acha que pode. Em compensação, tem outro que é diretor da empresa, mas que se acham acabados, acham que não tem talento, que até onde ele chegou já foi sorte. Então não depende propriamente das condições materiais, mas do quanto você acha que pode. O que importa é a sociedade, e até que ponto a sociedade alimenta a sua sensação de achar que você pode. Qual é a diferença de um juiz muito arrogante para um juiz não arrogante ou pouco arrogante? É que o juiz muito arrogante acha que pode muito mesmo. O juiz que não é arrogante, eu quero dizer assim, não, mas eu não. Quem sou eu? Nossa, que isso? Eu não posso fazer isso para outra pessoa. É a diferença. É a sensação. Juízes todos são, em tese, ganham a mesma coisa, em tese, podem fazer as mesmas coisas. Só que eles não acham, deles mesmos, que eles possam fazer as mesmas coisas. Depende da idade, portanto, que você faz de si mesmo. Si mesmo. Talvez a pergunta fundamental para quem comete crime não é o que você acha das outras pessoas, é o que você acha de si mesmo. De si mesmo. É, portanto, a perspectiva que une aí, ao mesmo tempo, um mecanismo biopsíquico para compreender a formação da pessoa, do céu, do eu mesmo. E, por outro lado, como a sociedade interfere na construção desse eu mesmo. Não é nem se concentrar puramente no que a sociedade faz com você, e nem também só nessa estrutura da psique, mas no encontro dos dois. No encontro dos dois. O ponto de chegada, o resultado, claro, é um cara criminoso, é o cara que comete crime, é o cara que constantemente comete crime. Não é propriamente objeto dessas teorias, por assim dizer, da criminologia, psicológica, dos sociais, aquele cara que um dia cometeu um crime. Sem muita possibilidade de cometer outro. Cometeu outro. Caso de crime culposo, por exemplo. Que o cara foi a bizonho, imprudência, negligência ou imperícia. Não é o tipo de pessoa que tem, de fato, comportamento criminoso. Não é? Agora, a nossa pauta de discussão de direito penal, política de discussão de direito penal, aliás, como toda a pauta política de todos os outros tempos, é definida pela imprensa. Você não tem um grande projeto de nação no Congresso Nacional. Não tem. Um grande projeto de república. Você tem uma atuação dos nossos legisladores reativas à notícia ruim. Pois bem, as notícias ruins da última semana envolveram acidentes de trânsito. Porque cometeram o mais terrível dos acidentes de trânsito. Atropelaram o repórter. É como a história lá do advogado que cometeu o maior dos pecados. Mentiu para o Fantástico. Aquele que era o advogado da Suzane Wistoffel. O cara foi execrado na imprensa. O povo mentiu para o Fantástico. Pode mentir para o Fantástico. Então atropelaram o repórter e a imprensa ficou... Olha a situação do de trânsito e tal, é a pauta. Não se fala de outra coisa. Nessa semana que falou tanto de acidente, não foi uma semana que teve mais acidentes do que outras tantas. Aliás, manteve a média, aí ficou até um pouco abaixo do que outros feriados. E simplesmente a imprensa resolveu escolher dessa vez como pauta, até por falta de assunto. Até porque Renan Calheiros, de repente, se licenciou e já não tem mais tanta coisa para se falar dele todo dia. Elegeu isso como ponto fundamental. Aí já foi entrevistar e já apareceu o projeto de lei dizendo: vamos transformar determinado acidente de trânsito em crime doloso. Na verdade, pensar em transformar todo e qualquer acidente grave em crime doloso. Há um projeto nesse sentido. Qual o problema do crime doloso? O conceito de dolo para o direito penal, porque crime. Dando uma explicação aqui, porque eu vou falando e esquecendo que bem ou mal não. Tem formação jurídica, mas deve saber disso para mim. Ninguém. Isso é tão manjado. Crime há de dois tipos: o doloso ou o culposo. O dolo é quando você comete, segundo a definição literal de manual de direito penal, entre aspas, a vontade livre e consciente de praticar a ação descrita na lei penal como sendo crime. A ação interditada na lei penal. E culposo é aquele que você pratica não pela intenção, mas por imprudência, negligência ou imperícia. E há figuras limite entre os dois. que é o dolo eventual, ou a culpa consciente. A culpa consciente é aquele que você sabe que o ato que você pratica pode resultar em algo dito como crime, mas que no fundo, você não quer que aconteça. É a culpa consciente. Eu sei que pode dar merda, mas não quero que dê. Por mais que o meu ato seja capaz, para que seja visível. E o dolo eventual? O dolo eventual é aquele que eu quero atingir um resultado doloso. Não aquele que eu atingo. O que eu atingo por dolo eventual é aquele que, em praticando outro ato, eu assumo o risco de produzir aquele segundo efeito. O exemplo clássico é do cara que quer matar um sujeito, só que ele resolve matar no shopping Vitória no dia de domingo, jogando uma granada. Não é? Ele sabe que se jogar uma granada para matar o cara, não mata só o cara. Mata mais uma meia dúzia que está em volta dele. Ele sabe disso. Mas ele simplesmente assume o risco de atingir o resultado. Se acontecer, não estou nem aí. Tudo bem se acontecer. Isso é o dolo eventual. Eu quero atingir um resultado, mas se atingir outro também, está tudo bem. Não estou preocupado com isso. A culpa consciente seria o cara que joga a granada, mas sinceramente, ele espera que em jogando a granada ninguém se machuque. Por mais que, né, seja meio evidente que vai dar algum erro. Então tudo depende de que no fundo o camarada pensa. O direito penal é muito ligado nessa história de que no fundo você pensa. É isso que o direito penal chama de teoria finalista da ação. Para saber se o crime é doloso ou culposo, para saber qual crime cometeu, o que você leva em conta é a intenção do agente. A finalidade com a qual você cometeu aquela ação. Você fez isso por quê, afinal de contas, meu cidadão? Sabe? O que você queria com esse negócio? É isso que se investiga. É um componente altamente subjetivo. Altamente. Você não tem como escanear a cabeça de ninguém. Não tem como você medir esse tipo de coisa. Mas o fato é que, se eu associo nessa leitura, que não é de juiz, é de quem estuda crime como fenômeno ou psicológico ou social, que crime está ligado à frustração, que os processos sociais frustrantes dependem ou de uma má resolução da ilusão de onipotência ou da alimentação da ilusão de onipotência depois que você já tem resolvido isso. Ou um ou outro. Crime doloso deveria ter um tratamento em que pressupusesse essa não ilusão de onipotência. Diferente do crime culposo, em que o criminoso não tende a reincidência a manter-se no comportamento criminoso, não é? O crime doloso, como só erro, não encontraria o sujeito que ou teve um falso self formado, porque não adaptou-se aos processos frustrantes, não aprendeu a lidar com as frustrações quando era criança, ou um sujeito que, ainda não tendo aprendido a lidar com as frustrações, é alimentado na ilusão de onipotência. Esse sim é um cara que tenderia mais a crimes dolosos. Sucessivos crimes dolosos. Esse seria o sujeito perigoso. Esse seria o sujeito em quem você deveria pensar quanto à progressão de regime. Dentro do sistema penal, dentro do sistema punitivo, se esse camarada fosse, se o sistema fosse adequado ao falar recuperação dele, deveria trabalhar ela. Ou deixar claro, não é, que ele não é onipotente, ou trabalhar esse self reativo, para fazer com que ele deixe de repetir os mecanismos agressivos de reação ao mundo. Ou um ou outro. Então, quando você pega um crime tipicamente culposo e começa a dar-lhe tratamento de crime doloso, corre-se o risco de você ter um sistema, não de punição quantitativa, mas vá lá que você tem um sistema, não é, de tratamento do criminoso com vistas à recuperação, inadequado para quem comete crime, não é, culposo. Deu para entender esse dilema? É que as pessoas dizem, vamos transformar em crime culposo, pensando em alguém de pena. Se for culposo, a pena dá um salto. Se for doloso, a pena dá um salto. Ela aumenta. É mais uma reação daquelas do tipo, quanto maior a pena, menos crime. Como se o cara, antes de cometer um crime, fosse calcular a pena, né? Não, já que a pena é essa, eu topo cometer o crime. Mas um dia a mais, aí eu já não topo, não, porque aí já não vale a pena. Como se você tivesse, como se fosse o mesmo raciocínio que você usa para comprar um picolé de limão. Sabe? Não é bem assim. Não é bem assim. O custo-benefício é baseado na ideia de potência, de ilusão. Quem comete crime, comete porque tem a plena convicção de que vai conseguir cometer e vai se livrar numa boa. Que vai sair dali sem o menor problema, que está tudo certo. Que ele não vai ser preso, ele tem ilusão de potência. Já o cara que não comete crime, é o contrário, é o cara totalmente que se sente impotente diante da sociedade. Isso é muito importante, você se sentir impotente diante da sociedade. O que é o super-ego que vai ensinar essa baita sensação de impotência, de não poder, não pode mandar ver na mãe, não pode matar o pai. É uma sensação de não potência. É uma impotência fundamental para Freud, que será a base repetível, repetida ao longo da sua trajetória de existência, para todo e qualquer processo de negação de algo para si mesmo. Ok. Mas, no caso de Winnicott, não é muito diferente. Não é muito diferente. Deu para entender isso, sabe? Eu dei um salto, eu não falei em teorias só sociais, mas essa aí misturaria os dois. Misturaria os dois. Tá ok? Nós vamos fazer um rápido intervalo de emergência. É porque a pilha está acabando. Eu tenho que ir até a padaria comprar pilhas. Lamentavelmente, isso era só a introdução da aula.